26669, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 0 graus, 08 nós. Autorizado 2669. 135, decolagem 18, chama o controle Lima da 0298, já vou. Estou controlando o 0298, 135. Via para 3.000 pés, ajuste 10, 17, 17, 17. 1355, vamos para 12 horas, 9 milhas, o tipo é um PA28, mantendo 1.500 pés no rumo nordeste. 195. November Oskowski, somos tráfego 11 horas, 8 milhas, um Wide 737. Da Gol, levando 5 mil para 2 mil pés, rumo ao sul. Bomba 35, contato radar, sai da Coral 1 Bravo, sube a antena de 100. Subindo, sai da Coral 1 Bravo, saindo, subindo para 100. Xenema 320, número 3 na aproximação, reduza para 2100 nós. Já está com 200 nós, né, 320. Gente, muito grato. Na frequência 128.8, alterna 126.0. zero, bom. Direita para 225, limite é o custo do localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. Direita 2.25, 3.000 pés, ajuste o custo lá. Valeu, galera. Xené 320, livre, leste, chame torre, 118, decimal 95. Chama torre. Xené 320, boa, continua a aproximação, mas pista livre. Ajuste na 017, número 2. Bora. Pastor, você pode rotar para o visual com campo? Já visual com campo, senhor, na garagem 3. Número 3, que chama a torre em 118, decimal 95. Papa Romeu 90 Alasco Whisky, reporte passando em Neymar, versão número 10, ajuste 9017. Programa e espera seu Neymar. Toma do pão, reporte na Alasco Whisky, nada lembra da Suíça. Sola 255, sala 25, libera direito, chama o sala. 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9. Xanema 320, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 0, 0 graus, no 0 nós. Eu pouso o Xanema 6320 para 10. Xanema 141, desça para 2000 pés, ajuste 1017 para o localizador, esquerda para 130, repórter estabilizado. Essa 2-0-1-3-0, reportarei. Localizador campo à vista, 6-2-2-6. Xanema 2-2-6, Elisa Leste, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Xanema 9-6-6. Tá bom. O Xanema 2-2-6, continua a aproximação, bate pista livre, aí o Xanema 0-1-7. Gente, o Xanema 320, entendido o que reportou pipa no final? Tá, zero. Gente, obrigada pela informação. Solo 27, libera direito e chama o solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 0, 9. China 6226, traço pouso à frente de Porto Pipa, Nacional 10. Você vai ficar de olho na fila, 6226. 82195. A forma da Vendora de Twist, que faça 360 com curva pela esquerda, mais dois traços para pouso na 10. 360 pela esquerda, sim, na lateral 3. Chama 6226, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 1, 0 grau 08, nós. Difuso 10, 6226. Chama 6141, na escuta? Estabilizado, não. Chanel 141, bom dia. Atente a pipa na final da 10. Informa o tráfego Papa 28 Alfa em espera aproximadamente 3 milhas da pistão auxiliar à esquerda. Não está certo. Chanel 63, você cruza para 2000 pés, ajuste 017, ele vai ver se reporte localizado da pista no zero. 2017 vai reportar o cérebro da minha. O 1396, reduza para 2509, número 4 na aproximação. 2509, ou 1396. Chama 226, chama 60, libera direito, chama o som, 1291, né? Libera direito, 219, fala que deu uma olhada por tudo ali, não se for não, né? Gente, obrigada, 6226. Autorizado pouso, pistão na 0, vento na 3, atrás na 0 mais. Pouso autorizado, Xenem, é 1 ou 4? A forma da Vendora de Twist, autorizado sinal no 7, agora na autorização de pouso. Autorizado sinal no 7, na Vendora 3. Boa tarde, passador do 2531, como estão 2231, direto do Médio, está chegando do Médio 1, reporte no ideal de descida. Direto do Médio, porta para o Médio 1, reporte no ideal de descida 223. Alas 33, primeira na direita, sem missão, nenhuma, nenhuma, nenhuma, viu? Tráfego em Valença, ajuste da altitude de Salvador 1016, reporte passando 8.500 pés, azul 2702. O Xenia 315, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 2, 0 grau, 08 mais. Autorizado pouso na 0, Xenia 315. Taparro, meu nome é Verótica Whisky, salas 34, autorizado, pessoal, 180, reposte de grama. ILS 1396. Sobre eles, LS, chama a torre 11895. 295, obrigado. Torre Salvador com 1396, boa tarde. 1396, boa tarde. Continua aproximação número 2, ajuste na 016. Continua aproximação 1016 com 1396. Oscar, Wish, Eugênio, na frequência de Lisboa, tá? Para o destino, passageiro 2231, tem isso? 2221, descer para o 050. 050, pode embora, tá, senhor? Salas 37, se vier à direita e chame o solo, em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 319, 396, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus, 08 nós. Livre pouso 10, voo na 396. Toma direto Luna, passa para 2.000 pés com 1.200, 2.23. Gente, tá com a Serra do Fiasco, autorizado por novo. Tá 35, está agora 176 do Rio Salvador. Se o estado é cerrado, deixa eu me na frequência 120 do Sinaloa. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, autorizado ILS, que está estabilizado. Autorizado ILS, X-ray da pistão moderna, para estabilizado 2231. Controle. Boa tarde, azul 5073. Azul 5073, contato a Danilo Colai, sua via está decorada 1 grau, seu nível 180.

aproximar 121.9, solo para fazer 2231, graças. Eu sou o Colonel, Contato Radar, Salvador, 100, e o Salvador, 1 0 0. Dia 340, 3840. Romeu, indicando o carro, encontrei. que é negociar isso aí, e retornar. É, o que eu teria subido para 2500 para isso? 2507357 576 sudeste de Salvador, seu radar encerrado, sem controle de voz na frequência 120.1. Correio 065, destino para 2000, saio 2906, resposta habilitada. 9 na linha, 200, chegou o controle, 208. 208, azul, 2 na trave mesmo. 208, azul, 2 na subindo, cruzando 1.200 para 1.800. 2.996, contato radar na decolagem, subindo o seu domínio para o nível 1.960. Subindo para 1.960, azul, 2.996. Azul 2996, sem restrições, subindo então no nível 1.960. Sem restrições, vai subir para 1.960, azul 205, foi mantendo o nível de voo 320, chama para o Recife na frequência 125, decimal 1 na terra, 125, decimal 35. Subir em decisão 320, chama na Recife, está 3205, boa. Mais uma vez, Gil, direto Lençóis 2996 Azul. Então, o senhor Romasca, prossiga via corredores, 1.500 pés, hoje, corredora na 016, reporte para a Paris. Para 2 no 6, 2 no 0 no meio. Papatão, o time Romeu Oscar acompanha o corredor forte após corredor alternado. Papatão, o time Romeu Oscar autoriza a retirada da rotatória. Boa noite, Boa noite, aproximação, chama o seu frequência 1-1-9, boa noite, boa tarde, boa noite, 85, tráfego no estado, cheque até esposo. Vento 1-0-0-9, ajuste altíssimo 0-1-5, pista 0-0-0-0. 7, levei pouso na 1-0, voo 1-8-8-0, está baixado para lá. Então, se eu arrumar o Oscar para o nosso circuito, chama o seu Renato, com esse ano novo do Sinal Lago 5. Patrícia, com mais zero, autorizado a nossa cultura, puxa mais zero, repassa a estabilidade. Reporta a estabilidade. Oscar, o Kinegal 0 no meio, vento 1-0 graus, 0-9 mais para cheque, segue final 1-7 após um através de Rimac e o Romeu Oscar.